É o barulho do peru batendo no seu pacote. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Eita! Poque, poque! Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Viaja, o Minotão. Tá escutando esse barulho forte? Tá escutando esse barulho forte? É o barulho do meu piru batendo no seu pacote. É o barulho do meu piru batendo no seu pacote. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Mostra o pacote, o pacotão. Empina o chicote, empina. Mostra o pacote, o pacotão. Empina, gostosa, delícia. É o barulho do meu piru batendo no seu pacote. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Eita, eita, eita. Poque, poque, poque, poque, poque, poque. Poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, essa é a invasão. Poque, poque, swinga minha banda 9325. Bia, bia, bia, bia. HMJ Produção 3 dias, o mural. Pra cá,